Feche a janela pro mau tempo não voltar, amor. Se não chover, perdoa seu amor por tudo que aconteceu. Vê se vem. Fecha a janela pro mau tempo não voltar, amor. Se não chover, perdoa seu amor por tudo que aconteceu. Vê se vem. Amor, por já não sei.